chamada para a tentativa de ingresso na final da nossa missão. O GRX tem um pouso autorizado, pistão no 7, vento 090 graus, 099, ajuste no 012, Vitor Xavier. Autorizado, pouso, Vitor Xavier. Vitor Charlie Eco, nós somos 1-2, confirme pátio de destino. Teste livre táxi, primeira estação à sua direita, ao estacionar frequência livre, bom distância, Vitor Charlie Eco. Observa o controle. Se já visou visualmente a rota. Gente, mantenha-se restrito ao 060. Temos um tráfego na mesma rota, agora mantendo 080. E uma decolagem de Ilhéu seguindo aqui para Salvador. Você está restrito ao 060. Está agora a 55 milhas. Sudoeste de Salvador, mantendo 060, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus na 120, decimal 1. 99 controle. 58 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Léo, nono 20-1. Noite. Controle de Salvador, boa noite, ao passarelo 2226. Passarelo 2226, direto Duna da Presente. Direto Duna da Presente com a informação X-Ray. Passarelo 2226, o senhor tem condições de iniciar a descida da Presente para já incrementar a velocidade? Afirmativo, no momento, já vamos iniciar. Missil descida 2000 pés, 1012, o ajuste, incremente para máxima, o passarelo 2226. Descendo para 2.000 pés, incrementando a nossa velocidade, 2.000. Estabilizando o localizador, trip 5218. 5218, torre 11895. 11895, bom trabalho. Torre Gonomia 06. Salvador Gonomia 04, 5, tá? É 6. Gonomia 04. Boa noite, oceano identificação. Desça para inicialmente o 050. Chegada Mari, como tráfego, posição de 11 horas, 13 milhas, no rumo nordeste, livrando 180 para 2000 pés. Um Alfa Tango 72 da Passarelo. Só vai segui-lo na aproximação, reduza 2509. Olha, não seria mais fácil nós passarmos. O aeronave da Passarelo já está incrementando. Então já tem uma distância lateral de 12 milhas. Pelos meus cálculos, se eu reduzir, vai dar 250. Então, vou reduzir 309 para 304. 52 1-8, check 3. Baixou, travou, passou o externo, trip 52 1-8. Trip 52 1-8, pouso autorizado na pista no 0, vento de 090 graus com 099, ajuste no 012. Ajustado no 012, está livre o pouso. Na 1-0 de Salvador, trip 52 1-8. Tem como baixar um pouquinho o brilho do papi, senhor? Aí, perfeito. Tá bom, tava baixando. Não, tá mesmo? Tá muito bom agora. É, ok. A direita, 1219, obrigado. Miel 085, rota direita, da coluna 7, curva direita, inicialmente corredor axé, gestida 1010, aguardando o controle para ascensão. 5152, o código transponder, correção, corrige o transponder para o 0273, e controle para 120.8. Muito boa noite, controle Salvador, Golf 9278, informação é 8, para o nível 1250. 9278 da Gol, boa noite, acione identificação, pessoal 060, chegada à mare. 060, chegada à mare, Gol 9278. 0272, agora bombou para a palca. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte essa Juliette. Via Alfa, para Juliette. Salvador 3662, para Natal 370. 62, 1 minuto 370, vai para subir a Puca. Puca. Está que se aprovado, senhor. Chama a intenção para ingresso. Isso, 109. 0109 reduzido, 604 gol. Fico 218, vai ingressar Juliette, remota 13 do quadro principal. Vai ingressar Juliette, remota 13, 5218. Provador da Tonelo, 6390, vai ter funcionamento do quadro. 6390, prossiga. Pushback, funcionamento. 390, gente, após a torre da tripa retaguarda, tá ali, a gente chama o táxi. 662, pronto, cópia. Pronto, siga. 3662, Salvador Natal, 370, rota Pozuelo 10, Tocoloma 0, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Zipar, 5171 no transponder e controle opera 120.8. Autorizar 370 para Natal, no Pozuelo 10, PUCA, Jamo, Zipar, contação e 120.8, controle 336. Correto, só complementando, curva direita, curva esquerda, corrida colagem, portão 8, chame o quadro para posicionar. Agora. Sem reporte estabilizado, descendo para 2.000 pés, ajuste meio 12. 092, descendo para 2.000, reportado estabilizado, passageiro 2226. Bono 604, desce para 3.000 pés, 1.012 ajuste. 3.012, 604, né? 604, descendo para 3.000 pés, ajuste 1.012. 604, 3.000, 1.012. Oscar, livre ingresso, chame, pronto para decolagem, a linha do professor. Bono 604, tudo reduz para 1709. 70604. Passaria 2226, completa aqui minha torre, 1119. 1895, boa noite. Bono 604, separa 2110, autorizado sinal INE, por estabilidade. 3000, camarada. Voo 9278, desce para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 no 012, voo 9278. 012, reportará na final embaixo checado. Criado, bom voo. Salvador, boa noite, 3258, para autorização, porta 2. Portal 370, vai subir na mão, minuto cópia. Alexandre. Dia Popovsky, autorizado a decolar com o sono 7, vento 090 graus, 109, Juxura 012. Passageiro 2226, check-trem. Aí embaixo, checado, 4 milhas, passageiro 2226. Passageiro 2226, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 090 graus, 119. Autorizado pouso na 10, passageiro 2226. Passageiro Índia Papa Oscar, decolado aos 32. Chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Oscar. 19278, desça para 2 seu pé, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reduza para 2009. 2012, reduzindo para 209, reportará estabilizado, gol 9278. Pato número 2, Papuso Salvador, tráfego do estado, ajuste no 012, continua a aproximação, apontarei o curso livre no mesmo 04. Ok, está reduzindo no mesmo 04. Controle, aquele cordial boa noite, Papatango e Papapó. Papatango e Paparosca, mantenha as condições visuais, o meu pé de acordo axé, reforça no farol da barra. Autoriza pro ali, coral. Índia Paparosca, vou direto pro coral, livre sessão para o nível 085, mantenha as condições visuais, quando possível, estimado para pouco. Manda o pouso ao 2330. Miguel, estou acendendo para o 085 na Proa de Coral, agradecendo o papão. Mantenha uma espera. Passarelo 2226, no solo 35, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 do Spawn 9. Ei, direita, 219. No 604, check trem. Só travou. Bom, no 604, vento 090 graus, com 109, Juxino 02. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, volume 04. Pouso em 0, volume 04. Xenia Metriz no 0, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Acerto. Xenia Metriz no 0, após a passagem do tráfego no curtíssimo agora, o Boeing da Gol, ali mantém pista no 0, agilizando manobras na mesma, possível Metriz no 0. Pode. 2226. Alfa Kilo para o pátio 3, observando o pátio 3, sinalizadores. É Alfa Kilo, pátio 3, 2226. Lens estabilizado, gol 9278. 9208, completa, chama a torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Nome é assim de Aracaju, número 2 Cobra, Parapuca. Para cópia. Pronto, vamos para 3858. Autorizado, Salvador, portal 370, rota pisolo 19, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição fronti, 5172, eu transponder, controle 120.8. Libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. 21 lá. Esquerda, subida Momo, fronti, 5172, transponder, controle 1208, da 3858. Portão 3, chame quando for funcionar. Vamos lá. 90 graus com 0, 9 graus, ajuste no 012, pista liberada. Autorizado o decolar, pista no 06310. Decolar, não é? Para cópia. Salvador Aracaju 90, decola da 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, após voa direto Aracaju, 51976, transponder, controle 120.8. Chama quando pronto para o posto de estacionamento. Sente. Patrão, boa noite, estacionário 6310, passa 1500 na boca. Estacionamento 310, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 350, sai da boca. 350 na boca, 61310. Mato Juliette, portão 2. Salvador, OTAN 3662, ponte 08, feedback de treinamento. 3662, portão 8, autorizado, estacionar, chame táxi. Autorizado, portão 8, táxi.